não dá pra imaginar. O que eu fiz foi por você. E agora me perdi no labirinto sem fim. E agora me perdi no labirinto sem fim. Só pra te conquistar, só pra te amar mais uma vez. Só pra te conquistar, só pra te amar mais uma vez. Foi por você. E agora me perdi no labirinto sem fim. E agora me perdi no pra te amar mais uma vez. Só pra te conquistar, só pra te amar mais uma vez.